você voltar. Só saber chegar, tem que respeitar. A noite é assim, quero te encontrar. Quero te encontrar por aí, sempre por aí. Proceder, quase proceder. Pra você e pra mim, pra você e pra mim. Pra você voltar, só saber chegar, tem que respeitar. A noite é assim, quero te encontrar, sempre por aí. Quase proceder, pra você e pra mim. A noite é uma criança, eu sou do sereno. Me isolar na solidão não tô podendo. Quem sequestrou meu coração quer me pagar veneno. Quer me ver sofrer, ha, vai ficar querendo. Iluminado pelo brilho da lua, de mal com quente quer bem, seu mundo é a rua. Dando perdido na amargura, no sapatinho, tendo como parceiro uma garrafa de vinho. Do bom não é francês, mas dá pro começo. A tentação me cerca, será que eu mereço? Seu nome esqueço, hoje é meu dia de teste. Tem uma ponta firme nas vielas da leste. Onde paga, de cão nem é, chega no sapato. Na reta do dragão de aço, leão vira gato. Quer pagar de patrão pra quem? Na madrugada com mulher, pó, carro, drink, ouro, prata. A noite é cheia delas, fica ligeiro. Amante do sucesso, destaque, dinheiro. Ter postura pra algumas é desfilar com quem tem grana. Faz o que Deus duvida pra levar quem quer pra cama, não me engana. Rostinho de boneca, criminoso, porque todo amor de fim de noite é mentira. Você vê quanto custa pagar e fazer pose quando tiver na mira de uma calibre 12. Pra você voltar, só saber chegar, tem que respeitar. A noite é assim, quero te encontrar, quero te encontrar por aí, sempre por aí. Proceder, quase proceder, pra você e pra mim, pra você e pra mim. Pra você voltar, solidão não faz ninguém feliz. Mas na noite de SP, o amor é uma meretriz. O seu final feliz, pirou ferida. Entre amor e ódio, a pegada é bandida. Na oeste, sul, leste, norte, não tem desconto. Vacilou, é fim da linha, quer ver? Vai dando ponto, no rolê cê vê de tudo. Mas nada é de graça, no drink, na taça, o motel, a fumaça. Abusar da liberdade, fugir na neblina, que ofusca a luz da noite como uma cortina. Não vou ficar de chapéu, na linha de fogo. Também fui catador, conheço bem esse jogo. Onde a lei do mais ligeiro impera e não perde o trono. E deixa bacana feito cachorro sem dono. Sem cheque especial, Mercedes bacanal. Sem rumo, patrocinando rolê de vagabundo. Aproveita agora e volta pro mundo de onde fugiu. Sabendo que a balada é um ladrão sangue frio, e que a tentação é febre, pro réu confesso. Não abra mão da liberdade por prazer e sucesso. De Nike moletom, desafio frio, fugindo da rotina ao som do samba trio. De nave no rasante, sempre inoperante. Postura e dinheiro traz assédio constante. Pra você voltar, só saber chegar, tem que respeitar. A noite é assim, quero te encontrar, quero te encontrar por aí, sempre por aí. Proceder, quase proceder, pra você e pra mim, pra você e pra mim. Pra você voltar, só saber chegar, tem que respeitar. A noite é assim, quero te encontrar, sempre por aí. Quase proceder, pra você e pra mim. Te aposto que tu não esperava mi presencia este dia. Vi corriendo lo más lejos posible, llegó tu pesadilla. No necesito pandilla pa' demostrar que rap es mi vida. Voy solo contra todo, derrumbando eso conche tu madre que siempre ha tratado de callarme, pero le falta mucha experiencia y más encima le son ignorancia. Me estilo gangsta que los aplasta, promete matar a la rata y darle basta a toda tu profecía que es falso. Cultivando buenas letras, me destaco por hacer pedazos, sujeta con pura realidad concreta. Así que siente y si te arrepientes, ven, pide perdón y evita tu muerte. Muchos tontos me quieren parar, pero no puede porque mi estilo es original. Y ellos no tienen, por eso tomen candela y préndete una vela, que tu muerte se acerca. Y el diablo no espera, esto es rap de verdad. Y si no te gusta, pa' ti hay verga. Esto es rap de verdad. Y si no te gusta, pa' ti hay verga. Esto es rap de verdad. Y si Si no te gusta, apatía y verga, este rap de verdad. Y si no te gusta, apatía y verga.